Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália. Foz do Iguaçu, 100 anos de história. Nesta terça-feira, a Terra das Cataratas completa um século de emancipação como município. A história do que hoje é Foz do Iguaçu, entretanto, é muito mais antiga e muito mais rica do que os poucos historiadores que até hoje entregaram-se ao trabalho de relatá-la já puderam compilar. Falando de datas, indígenas de diversas correntes vivem pela região há pelo menos 6 mil anos, como atestam as pesquisas arqueológicas feitas na década de 1970 no vale do que hoje é o Lago de Itaipu. O primeiro europeu a passar por aqui, comprovadamente, foi o espanhol Álvar Núñez Cabeça de Vaca, isso lá em 1542. No final do século XIX, mais concretamente em 1889, foi estabelecida a colônia militar do Iguaçu como forma de marcar a presença brasileira na fronteira demarcada pelos rios Iguaçu e Paraná. Em 1912, a então colônia foi elevada à vila. 2 anos mais tarde, em 1914, Foz do Iguaçu tornou-se município com o nome de Vila Iguaçu. O primeiro hotel da cidade veio já em 1915, o Hotel Brasil, aberto cerca de um ano depois da emancipação. Em 1916, veio o hóspede mais ilustre da cidade, o inventor do avião, Alberto Santos Dumont, que chegou à fronteira pelo lado argentino, passou para Foz e fez questão de visitar as cataratas, comprometendo-se a reivindicar junto às autoridades a desapropriação do que até então era a fazenda do uruguaio Jesus Val para a formação do Parque Nacional do Iguaçu. O Parque Nacional, propriamente dito, foi criado em 1939. Na década de 60, construiu-se a Ponte da Amizade, asfaltou-se o que hoje é a BR-277 e construiu-se o atual aeroporto internacional da cidade. Na década de 70, teve início a construção da usina de Itaipu. Já em 1985, foi aberta a Ponte Tancredo Neves, ligação com a Argentina. Em 1986, o Parque Nacional do Iguaçu foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. De lá para cá, o turismo da cidade vem conhecendo diversos ciclos de desenvolvimento, o atual voltado à superação da marca de 1,5 milhão de visitantes no Parque Nacional do Iguaçu e à consolidação de investimentos como o maior hotel da América do Sul, anunciado pelo grupo Islaviero no final do mês de maio. Claro que ainda falta muito, mas muito mesmo para ser realizado. Foz do Iguaçu chega ao centenário, por exemplo, sem sequer ter um museu para contar estas e outras histórias. Não seria o momento ideal, pois, para tirar o projeto do papel e finalmente colocá-lo em prática? Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz e também nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 7 de junho de 2014, faltando 3 dias para o centenário. Bom dia. Foz do Iguaçu consegue recursos para a construção de 2 centros de atendimento ao turista para a inauguração ainda em 2014. Festival de Turismo das Cataratas atrai agentes de todo o país e do exterior para conhecer os atrativos da Tríplice Fronteira. Exposição do fotógrafo Sebastião Salgado é mais uma atração para os visitantes do Eco Museu de Itaipu. Obras do complexo do Museu de Cera já estão quase prontas e a inauguração simbólica está prevista para o feriado de terça-feira. Já no aeroporto, as obras não terminam, mas o Aeroporto Internacional Cataratas volta a operar durante as 24 horas do dia, 11 horas e 9 minutos. CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 13 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, temperatura neste momento de 21 graus, tempo chuvoso aqui na fronteira. A previsão para hoje, pelo menos, é de que isso se mantenha tal como está agora. Estão previstas pancadas de chuva, algumas fortes, inclusive no período da tarde, para a noite também pancadas de chuvas e trovoadas. A mínima não deve baixar dos 18, a máxima não deve superar os 24 graus. Os ventos oscilam entre 28 e 43 km por hora. Em alguns momentos do dia, a visibilidade pode ficar bastante reduzida. Para amanhã, previsão de pancadas de chuvas e trovoadas. Visibilidade reduzida pela manhã, o que pode prejudicar as operações no Aeroporto Internacional Cataratas. Temperaturas entre 17 e 22 graus. Velocidades do vento entre 43 e 50 km por hora. Para segunda-feira, o tempo melhora um pouco, mas a nebulosidade continua variável aqui na fronteira. Mínima de 12, máxima de 22. Terça-feira, dia 10 de junho, feriado municipal em homenagem ao centenário do município de Foz do Iguaçu. Temperaturas entre 13 e 23 graus. Sol entre nuvens, possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas. Esta é a previsão do CIMEPAR para as próximas 96 horas aqui na Tríplice Fronteira. Aeroportos aqui da região trinacional, neste momento, o aeroporto de Foz do Iguaçu está aberto para pousos e decolagens, mas operando com restrições. Lembrando que a situação do aeroporto de Foz do Iguaçu é a seguinte: o aeroporto de Foz estava, durante um grande período aí, fechado na manhã, entre 7 e meio-dia, para a realização de obras na pista do terminal. Essas obras deveriam ter sido concluídas até ontem. Não foram, estão na fase final de acabamento e serão retomadas apenas lá no final do mês de julho e início do mês de agosto. Essa é a previsão da Infraero. Portanto, já desde esse fim de semana, o aeroporto voltando a operar às 24 horas por dia. Isso vai acontecer durante todo o período da Copa, também uma parte aí de julho, em razão da temporada alta no turismo aqui de Foz do Iguaçu. Neste momento, temos a seguinte situação no aeroporto de Foz, conforme as informações da Infraero. O voo que deveria ter chegado às 10h34, procedente de São Paulo, um voo da companhia TAM, chegou agora há pouco às 11h03 da manhã. Também um voo de São Paulo, também da companhia TAM, que deveria ter chegado às 10h50, também chegou nesse horário das 11 horas da manhã. A próxima chegada prevista é de um voo da companhia Gol, procedente do Rio de Janeiro, que deve desembarcar ao meio-dia e 13 aqui na Terra das Cataratas. Já com relação às partidas aqui da região, um voo cancelado hoje pela manhã, um voo que deveria partir para São Paulo às 7h30 da manhã. O voo da companhia Gol foi cancelado. O embarque já está próximo, segundo a Infraero, para voos com destino a São Paulo, voos da companhia TAM, um voo da companhia Gol que também vai para São Paulo. Partida prevista ao meio-dia 43, está com despacho aberto, assim como outros voos que seguem com destino a cidades como Campinas e Rio de Janeiro. Os dois já estão com despacho aberto, segundo a Infraero, que é a gestora do Aeroporto Internacional aqui da Terra das Cataratas. BR-277, movimentação especialmente para quem segue vindo aqui em direção à cidade de Foz do Iguaçu. Muita chuva em vários trechos do trajeto entre Foz e Cascavel. Pista molhada em todo o oeste do Paraná. E neste momento, o movimento ali na Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu é de 586 veículos por hora no sentido Foz, 205 no sentido Cascavel. Ponte Internacional da Amizade entre Brasil e Paraguai, movimento maior em direção ao comércio no Paraguai. Temos, inclusive, engarrafamento ali na descida da 277, também no alto da ponte, engarrafamento, circulação de caminhões no sentido Paraguai. Motorista, tenha atenção, já quem vem do Paraguai em direção ao Brasil, pelo menos por enquanto, a perspectiva é tranquila. Ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, alguns pontos de lentidão na aproximação à aduana de Porto Iguaçu, fila, na verdade, na chegada ali aos guichês da aduana argentina. Quem vai em direção às cataratas, atenção ao trafegar pela BR-469, pista bastante molhada. E por falar em molhado, as cataratas do Iguaçu neste momento tem vazão de cerca de 2 milhões e 700 mil litros de água por segundo, quase o dobro do normal para esta época do ano. e garantia aí de um espetáculo com relação a fotografias, tanto no Brasil como na Argentina. Usina de Itaipu, com todos os atrativos do complexo turístico abertos, no Brasil e no Paraguai, visitação gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 18 minutos, expectativa em Foz do Iguaçu para a inauguração da primeira etapa do novo complexo turístico da cidade em construção na Avenida das Cataratas, região do Remanso Grande. Detalhes com o repórter Vassi Álvaro. Cerca de 40 operários estão trabalhando em ritmo intenso nas obras do Museu de Cera, em Foz do Iguaçu. A atração terá uma inauguração simbólica na próxima terça-feira, durante o centenário do município, e será restrita a autoridades e convidados. As réplicas de personalidades e artistas internacionais são fabricadas em Londres, e 70 delas já chegaram ao município e devem ser distribuídas em 21 cenários do parque temático. Outra atração do complexo que deve ser inaugurada em breve é o Vale dos Dinossauros, que está recebendo ajardinamento e paisagismo. Em entrevista à CBN Foz, o gerente do empreendimento, Luiz Moreira, comentou sobre o atual estágio das obras. Nossa programação dia 10 de junho agora, no centenário da cidade, é inaugurar o Museu de Cera. E aí, no comecinho do mês de julho, entre dia 5 e dia 10 de julho, nós iremos inaugurar o Vale dos Dinossauros. A princípio serão 70, mas aí em 25 dias, 30 dias no máximo, chegamos a 100 personalidades. Além do Museu de Cera e do Vale dos Dinossauros, outras 8 atrações devem ser inauguradas até 2016, conforme explica Luiz Moreira. Então nós começamos agora com o Museu de Cera, julho com o Vale dos Dinossauros, dezembro, no nosso cronograma, iremos inaugurar o Hollywood Dream Cars, que são carros clássicos da época de Elvis Presley. Iremos inaugurar também o Museu da Haller Motor Show, né, que também será um bar temático, né? E temos aí depois várias, a cada 4, 5 meses iremos inaugurar, não sabemos ainda quantas atrações a cada 4, 5 meses, mas nós temos aí ainda o Museu do Caminhão, nós temos o Cine 9D, nós temos aí Maravilhas do Mundo, nós temos o Mini Mundo, nós estamos em parceria com o Café Colonial de Gramado, tem também a Casa do Terror. Tem também o Tibum, que é aquele carrinho que sobe e cai numa piscina. Então, e o cronograma de tudo isso pronto, né, contando com meteorologia, essas coisas, é 2016, o parque está totalmente pronto. A partir de quinta-feira, a população de Foz do Iguaçu já poderá conhecer o Museu de Cera. O atrativo turístico está localizado na Avenida das Cataratas, próximo à região do Remanso Grande. Os investidores já contam com atrativos similares na cidade gaúcha de Gramado. Vassi Álvaro, para a CBN Foz. 11 horas e 21 minutos aqui na cidade de Foz, e ontem pela manhã eu conversei na CBN com o Lourenço Kirten, analista de projetos turísticos da Secretaria Municipal de Turismo, sobre a obtenção de recursos para a construção de 2 centros de atendimento ao turista na Terra das Cataratas. Segundo o Lourenço, as novas estruturas devem ficar prontas ainda no ano de 2014. Acompanhe. Depois de uma luta de quase dois anos aí, a gente conseguiu a liberação e o início de obras da construção de 2 centros de atendimento ao turista, um localizado no centro de Foz do Iguaçu e outro na Avenida das Cataratas. E vamos até situar a população que nos ouve neste momento. Esse que será construído no centro, em que local especificamente será instalado? Esse será instalado na Praça Getúlio Vargas, onde antigamente funcionava a Secretaria de Turismo e hoje funciona a Procuradoria do município. Eu acompanho que nessa Praça Getúlio Vargas nós tivemos há muito tempo atrás um quiosque da antiga Foz Tour instalado ali junto à rua Barão do Rio Branco, e depois a antiga Câmara Municipal transformou-se também em posto de atendimento ao turista. Hoje a antiga Câmara funciona como Procuradoria do município. É um ponto-chave esse da Praça Getúlio Vargas no que se refere à circulação de turistas pelo centro de Foz? Exatamente. A escolha do local, ela se baseou justamente numa análise técnica sobre o melhor local e o local de circulação. Como você mesmo disse, nós há quase 20 anos temos atendimento ao turista nessa região. Inicialmente com o posto de informações turísticas da Foz Tour e depois com a instituição da Secretaria em 2001, a Secretaria de Turismo na Praça Getúlio Vargas, junto tinha um posto de informações turísticas, né? E agora a gente analisou que desde a saída, aquele ponto referencial do centro da cidade, que era muito buscado por turistas, acabou sendo desguarnecido. Com isso, a instalação nesse local. Já com relação à Avenida das Cataratas, a intenção é instalar aproximadamente onde este outro centro de atendimento ao turista? É, só complementando da Praça Getúlio Vargas, a gente também tem que deixar bem claro que outro dos motivos que nós escolhemos ali é porque hoje a Procuradoria, a sede da Prefeitura e também o cartório e a banca de revista são os locais que estão sendo procurados constantemente por turistas e a gente tem uma demanda muito grande. Então, mesmo com a saída da secretaria, com a informação de que a secretaria está em outra sede, as pessoas continuam buscando aquele local por informações turísticas. Já o segundo ponto, que é o da Avenida das Cataratas, com a mudança da secretaria aqui para frente do Bourbon, a gente montou aqui um posto de informações turísticas, mas é um posto de informações turísticas muito acanhado. Com esse recurso, que era um recurso do Ministério do Turismo e do Governo do Estado, a gente já tinha um espaço, que é uma área ao lado da Secretaria de Turismo, e a gente vai construir um grande centro, né, que vai ter melhores condições de atender o turista ao lado da sede da Secretaria de Turismo. E quando falamos de um centro de atendimento ao turista, que é conhecido pela sigla de CAT, como é que vai funcionar essa estrutura, dimensões do prédio? Vocês já têm essas especificações, inclusive? Exatamente. Isso foi necessário para solicitar o recurso ao Ministério do Turismo e vale muito a sua pergunta, porque nós temos que diferenciar o que é um posto de informações turísticas, que é o que nós temos até hoje nesses locais, né, aqui na Avenida das Cataratas, e o que será um centro de atendimento ao turista. Esse centro, ele não é apenas um local de receber informações. Ele é uma estrutura muito maior que vai dotar o turista a ter uma qualidade melhor de atendimento, que vai ter um espaço para exposições que o município queira colocar. Por exemplo, agora, nesse período, nós estamos com as exposições sobre o centenário de Foz do Iguaçu. Então, esse espaço, tanto aqui na Avenida das Cataratas, quanto na Praça Getúlio Vargas, vai estar adaptado para atender esse tipo de exposição de interesse do município, né? Vai dar melhor condições de trabalho também aos servidores. A estrutura física, ela vai contar com toda a parte de banheiros, de área técnica e área de atendimento, somando cada centro de atendimento 160 metros quadrados. E em paralelo a tudo isso, continuam também os demais pontos de informação existentes aqui no município, por exemplo, rodoviária, aeroporto, tudo isso continua mantido? Continua mantido a rodoviária, o TTU e o aeroporto, né? O que nós estamos estudando é justamente com a alteração dessa construção do centro de atendimento da Praça Getúlio Vargas, é que o atendimento do nosso 0800, que é via telefone, né, o Teletour, passe a ser feito, né, no prédio da Praça Getúlio Vargas também. E esse é um serviço até bastante interessante para nós informarmos aqui, porque a gente nota que muitas vezes existe uma demanda bastante grande por informações pontuais. Por exemplo, o turista está na rua, às vezes não sabe em qual lado da rua pegar o ônibus para ir em direção a determinado atrativo, ou está até meio perdido na cidade. O 0800 é uma das ferramentas importantes do município hoje em matéria de divulgação, enfim, de informação, auxílio ao turista que está aqui na nossa cidade? É bem utilizado, não é, tem que lembrar que não é só pelo turista, embora ele tenha como objetivo principal atender o turista, mas o 0800 está servindo de uma informação de serviços bem mais amplos, né? Hoje nós temos uma elevada gama de turistas sendo atendido, mas ao mesmo tempo nós atendemos a tradução para taxistas, para empresários do comércio, que não conseguem, não têm o conhecimento do idioma inglês e muitas vezes são procurados por turistas com esse idioma, e a gente acaba fazendo aí um trabalho de tradutor, né? Lembrando que o 0800, ele funciona das 7 da manhã às 11 da noite, então ele tem um horário mais amplo do que os postos e o centro de atendimento ao turista. O número desse 0800, corrija-me se eu estiver errado, é 0800-45-15-16? Correto, é esse mesmo, 0800-45-15-16, das 7 da manhã às 11 da noite. E com relação aos centros de atendimento ao turista, já há inclusive algum cronograma com relação a obras, entrega? Vocês já conseguem fazer uma previsão até com relação a isso? O contrato que foi assinado entre o governo do estado, que é o dono das obras, né, que foi efetivamente o responsável por elaborar os projetos e contratar a empresa, ele vai agora de junho até novembro. Portanto, o junho agora começa o projeto ou começam já as obras? Não, o projeto já foi aprovado, já foi licitado e nós estamos falando de obra. A obra tem 5 meses para execução, de junho a novembro. Então, a expectativa é de que no mês de novembro possamos ter essas novas estruturas e que chegam num bom momento, porque já começa aí o mês de dezembro, já é um período de alta temporada no turismo iguaçuense, né?

na região do Lago de Itaipu. Os ingressos para os passeios de barco custarão R$ 60,00, com descontos de 50% para os moradores dos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu e também crianças com menos de 6 anos e também crianças com menos de 6 anos não pagam. Entre 6 e 12 anos pagam meia. Idosos também têm direito a desconto. Outras informações com a empresa Macuco Eco Aventura, que vai administrar então este passeio do catamarã na usina de Itaipu. CBN Turismo. 11 horas e 38 minutos em sua edição 2014, o Festival de Turismo das Cataratas, que terminou na tarde de ontem no Hotel Rafaim Palace, na BR-277, em Foz do Iguaçu, reuniu cerca de 6 mil participantes e atraiu a presença de autoridades locais, nacionais e estaduais. Na cidade, para participar do Fórum de Meio Ambiente, realizado pelo Grupo de Líderes Empresariais, o governador Beto Richa foi uma das presenças no evento, juntamente com representantes da estatal Paranaturismo. Quem acompanhou foi o repórter Vassi Álvaro. Nesta quinta-feira, o evento contou com a presença de autoridades como o governador Beto Richa, que cumpre uma intensa agenda de compromissos na fronteira. Richa esteve no evento acompanhado de representantes do alto escalão do governo estadual, como a presidente do Paranaturismo, Juliana Vosnica, que em entrevista à CBN Foz destacou o sucesso do festival. O Festival de Turismo das Cataratas já é uma referência como um dos principais eventos do país na área de divulgação turística e promoção turística. Hoje, nessa edição, com mais de 6 mil visitantes, 200 estandes, Paranaturismo, o governo de estado, de maneira alguma, ficam de fora. É o local onde a gente apresenta os nossos principais produtos turísticos, como a gastronomia do estado do Paraná, o novo projeto Gastronomia Paraná, algumas ações na área de turismo religioso, turismo de eventos e negócios, onde a gente traz os nossos parceiros, esse ano a ExpoVest, aqui participando e divulgando o seu evento. Então é a oportunidade que a gente dá para todos aqueles que têm uma oferta turística, aqueles municípios, as nossas regiões, são mais de 14 regiões turísticas do estado. Trouxemos o governador, fizemos questão, ele fez questão de vir visitar. E trouxemos também a Arena Brasel, que é uma parceria que nós temos grande com a entidade, o Sebrae Paraná, que é também o nosso principal apoiador na área de promoção turística. Então a gente fica muito feliz de ver que esse evento está crescendo, que esse evento está se profissionalizando e a cada ano que passa com novidades. A presidente do Paranaturismo também ressaltou o excelente momento vivido pelos setores do turismo e da hotelaria de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, a cada dia, uma inauguração, uma novidade, um novo hotel como esse que vai ter de 960 leitos, o novo catamarã, o museu de cera. Então, as centrais de atendimento ao turista que o governo do estado está implantando, já licitada a obra. Então, são diversas ações que vêm complementando e transformando o Paraná num destino turístico efetivamente. Para este ano, um dos diferenciais do Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu é a criação de 3 novos espaços para receber expositores: o Salão de Turismo Cultural e Espiritualidade, o Salão Adventure Cataratas e o Salão E-Marketing Cataratas. Outra novidade é a inovação digital para alguns expositores, com um aplicativo que pode realizar a transferência de dados. Outro destaque do evento é o tradicional Fórum Internacional de Turismo do Iguaçu. Em sua 8ª edição, tem como tema Turismo na Fronteira e teve a inscrição de 143 artigos científicos, confirmando o status de um dos principais eventos técnico-científicos em turismo do Brasil. Vassi Álvaro para a CBN Foz. 11 horas e 41 minutos e uma das novidades do Festival de Turismo das Cataratas neste ano foi a segmentação da feira em salões temáticos. Quem explicou a mudança foi o empresário Paulo Ângeli, organizador do festival. Nós abrimos, segmentamos o evento, né? Este ano, evidente, fortalecendo aquele que nós acreditamos que está dentro da nossa vocação, e tem um produto turístico que tem que ser relevado junto a esses profissionais de turismo. A questão cultural, nós abrimos um salão de cultura e espiritualidade, onde nós procuramos as etnias, as igrejas, a mesquita, enfim, aqueles que estão envolvidos com a cultura e espiritualidade, para mostrar desse potencial que nós temos dentro desse quesito. Nós abrimos também um salão de e-marketing, que é um salão voltado para a tecnologia da informação, evidentemente priorizando a questão das mídias sociais. Nós queremos mostrar para os profissionais de turismo o potencial de divulgação, né, ou de venda de produtos turísticos que tem dentro das mídias sociais, inclusive com algumas palestras interessantes, e produtos também que estão sendo oferecidos. Também nós abrimos o Salão Adventure. Nós estamos mostrando e fortalecendo tudo aquilo que nós podemos praticar na natureza, desde uma caminhada para esporte radical. Estamos tanto na área de equipamento quanto na área de empresas especializadas dentro desse segmento. Dentro do nosso Fórum de Turismo, já está na sua 8ª edição, recorde de trabalho, recorde de participação. O evento já está consolidado, sem sombra de dúvida, e a cada ano crescendo, né, e se fortalecendo cada vez mais. Paulo Ângelo falou também sobre uma das principais cartadas do evento, o fato de trazer até a fronteira agentes que vão efetivamente promover e comercializar os atrativos da fronteira no mercado turístico. Esse é um das grandes chamadas do festival. Eu acredito que ele ajudou a provocar um aumento de demanda turística. Antes do festival, nós participamos de outras feiras para interagir com os profissionais de turismo, levar fotos, levar folders, enfim, das cataratas, da Itaipu, para tentar convencê-los a vir e a vender o nosso destino, né? Hoje não, hoje nós trazemos esses profissionais de turismo numa grande ação da cidade, nós conseguimos apoio da hotelaria. Esses profissionais de turismo não pagam acesso às cataratas, no acordo que nós temos com o Instituto Chico Mendes e com a Cataratas S.A., não pagam acesso a Itaipu, não pagam acesso ao Parque das Aves. Enfim, nós temos um interesse muito grande em mostrar a esses profissionais os produtos turísticos que nós temos, os nossos atrativos turísticos. Para que, evidentemente, eles saiam daqui e retornem às suas cidades, nós sabemos muito bem que você consegue vender com mais facilidade aquilo que você conhece. A entrevista com o empresário Paulo Ângelo, organizador do Festival de Turismo, está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 44 minutos e o Centro Universitário UDC realizou nesta semana mais uma edição da pesquisa de tráfego de pessoas e veículos nas pontes da Tríplice Fronteira e também de perfil dos turistas que visitam a região. Em entrevista à CBN Foz, o diretor-geral do Grupo UDC e coordenador desta pesquisa, professor Fábio Prado, deu detalhes sobre o levantamento. Nós fazemos duas pesquisas. Uma é com exatidão, que é a pesquisa que traça o horário que passam os pedestres, veículos, o tipo de veículo, se é moto, carro, van, ônibus, caminhão, quantas pessoas circulam por dia. E uma segunda, essas informações servem muito, são muito importantes para o DENIT, Receita Federal, Polícia Federal. E a segunda é um perfil dos turistas que passam, ou seja, de onde que eles vêm, se é homem, se é mulher, quantos dias eles ficam em Foz, se eles visitam as atrações, o que eles acham das atrações, né, como essas informações servem principalmente para os órgãos ligados ao turismo, a CIF, a Associação Comercial, a Cultura, a Secretaria, para até na hora de tomar uma decisão de fazer uma campanha ou alguma coisa assim, a gente sabe onde, vamos dizer, onde atacar, né, qual o perfil, de tipo de propaganda, o tipo de ação que a gente deve fazer para o turista fique mais tempo aqui na cidade. E é um levantamento que eu vejo particularmente como fundamental, até para nós possamos entender essa dinâmica da região de fronteira. E essa pesquisa ela teve início agora na segunda-feira. Uma estrutura bastante grande, quase 100 pessoas mobilizadas? Quase 100 pessoas. Faz um rodízio, começa às 6 da manhã até às 18 horas, começou segunda-feira, vai até sábado. Nós estamos trabalhando há um bom tempo, são 5 professores, eu sou coordenador, são mais 5 professores pesquisadores, né, são 6 pesquisadores então, aí mais um grupo de alunos, nós trabalhamos nesse último mês, aquela ali é uma zona primária, o comandante, vamos dizer assim, quem manda naquela região ali é a Receita Federal, então eles liberaram a gente fazer a pesquisa, a gente agradece, e principalmente essa parceria com os outros órgãos, prefeitura, como eu falei, Associação Comercial, aos órgãos públicos e privados, que a gente depois fornece, é uma informação que fica pública, aberta a toda e qualquer pessoa que quiser essa informação. E outro ponto interessante é a questão até da periodicidade, porque como temos pesquisas, levantamentos anteriores, dá até para traçar um comparativo entre os diferentes anos em que a pesquisa aconteceu. O que é que temos de dados consolidados com relação à última edição deste levantamento? Você falou bem agora. A primeira, teve uma pesquisa que foi feita somente pelo DENIT em 2005 e ela foi feita no mês de junho. Então, nós fizemos a primeira pesquisa ao DC com o resto do grupo no ano de 2000 e nós começamos a fazer na mesma data, até porque é difícil comparar banana com laranja, tem que comparar, que nem eu digo, banana com banana. Então, se foi feito no mês de junho, nós temos que fazer no mês de junho. O pessoal reclama um pouco por causa do frio às 6 horas da manhã, mas é normal. É, mas essa informação, então, a gente sempre fez no mês de junho para ter um comparativo. Nós estamos agora estudando, para o ano que vem, fazer uma alteração, talvez, para o mês de março. É, a gente já tem uma sequência boa agora de 4 edições, então a gente já tem um perfil dessa data. Ano que vem, provavelmente, talvez a gente vá transferir para o mês de março, a gente está analisando ainda. Temos aqui informações de que o movimento na Ponte Internacional da Amizade, por exemplo, ele é impressionante. Chegam a circular mais de 40 mil pessoas por dia ali no local? É, em dias de pico... Exatamente, é o maior fluxo, né, de fronteira em todo o Brasil, né? Então é um fluxo enorme, é um ponto extremamente importante, e às vezes até com esses dados a gente consegue, que nem agora o Danilo, junto com o Codefós, a Associação Comercial e outros órgãos, o DENIT, a Receita, estão fazendo aquele projeto de revitalização, né, eu faço parte do grupo também, da revitalização da ponte da amizade. Esses dados servem até para mostrar para os órgãos, para Brasília, para os órgãos, que é um fluxo grande, intenso e que precisa de um olhar especial, né? Uma estrutura especial. E sem dúvida, realmente uma informação muito importante, esse levantamento que é feito com os pontos de fronteira e também os turistas que visitam aqui a região. E algum pedido especial à população, até de colaboração, que as pessoas colaborem com este levantamento? É, para as pessoas que passem lá, que às vezes o fluxo de veículos, veículos e pedestres, a gente tem uma contagem que não atrapalha ninguém, vamos dizer assim. Mas essa análise do perfil das pessoas, às vezes a pessoa precisa parar ali 2-3 minutinhos só para responder o questionário rápido. Então a gente pede às pessoas que respondam, porque acaba ajudando até para a gente saber todos os órgãos públicos e privados como atender melhor o turista. Essa é a intenção principal, como o turista ficar mais tempo em Foz, o que a gente deve fazer para atender melhor ele, para que ele pegue e volte para a sua cidade falando bem da nossa cidade. Isso é o mais importante, né? É um marketing positivo que a gente quer fazer, atendendo bem ao turista, se eles estão falando da limpeza, se eles estão falando do atendimento, de um sorriso. Então, onde que a gente deve melhorar a nossa parte, nós, assim, todos como cidadãos, para que esse turista fique mais tempo na cidade. E uma vez coletados esses dados, depois vem a etapa de tabulação, análise de todo este processo. Há uma previsão de divulgação, de data de divulgação dos resultados deste levantamento? Olha, usa até a expressão, graças a Deus que a gente, hoje, o mais complicado era a tabulação dos dados do fluxo de veículos, que é um número muito grande. E desde o ano passado nós desenvolvemos aqui o curso nosso de informática, de sistemas de informação, os alunos e professores desenvolveram software extremamente simples, onde mais daqui a 3-4 dias, quando acabar a pesquisa, nós já temos essa informação completa do número de veículos, pedestres e tipo de veículo, se ele é brasileiro ou paraguaio. Com relação ao perfil, que deve ser cerca de 500 avaliações, nós devemos demorar um pouco mais, umas 3-4 semanas. Mas a primeira vez nós demoramos 3 meses, depois 2 meses, 1 mês, eu acho que, se Deus quiser, esse ano, 2 ou 3 semanas, nós temos os dados para toda a comunidade. Palavras de Fábio Prado, diretor-geral do Grupo DC e coordenador da pesquisa que acontece nas pontes aqui da Tríplice Fronteira, em entrevista que está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais a respeito da Copa do Mundo, previsão de impactos da Copa do Mundo no turismo aqui na Tríplice Fronteira. Vamos também conferir a agenda de lazer para este fim de semana de Fartal na cidade de Foz do Iguaçu. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Horas e 54 minutos em Foz do Iguaçu, segue o tempo chuvoso aqui na fronteira. Informações do Parque Nacional do Iguaçu: o parque recebeu de janeiro a maio deste ano 652.142 visitantes, um ingresso aí 5,4% maior do que no verificado no mesmo período do ano passado. No mês de maio, a unidade de conservação registrou o ingresso de 96.990 visitantes, superando também a marca do ano anterior, no mês de maio anterior, com 91.977 visitantes. Brasileiros continuam sendo o público principal do Parque Nacional do Iguaçu. Nos 5 primeiros meses do ano, foram 383.429 visitantes brasileiros no Parque Nacional. Turistas dos demais países do Mercosul, englobando aí Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, totalizaram 112.268 visitas. Já os estrangeiros de outras procedências, 21.438 visitantes. No mês de maio, o que se observou, além do predomínio de brasileiros, foi uma quantidade significativa de argentinos. 17 mil argentinos passaram pelo Parque Nacional do Iguaçu no mês de maio, 1.339 paraguaios, 695 uruguaios, 201 venezuelanos, estes os dados divulgados pela concessionária que administra a parte turística no Parque Nacional do Iguaçu. CBN Turismo. Copa do Mundo em pauta nas ondas da CBN Foz. Eu conversei nesta semana com o coordenador da Copa no Paraná, Mário Celso Cunha, que falou sobre a preocupação com a segurança, mas principalmente sobre os benefícios que a Copa do Mundo deve trazer ao turismo do Paraná e aqui da fronteira. Nós teremos aqui realmente a passagem dos argentinos, tem umas torcidas, o Barra Brava, que se conhece muito, ela é uma torcida bastante violenta, né? E muitos torcedores vão passar por Foz do Iguaçu. Nós temos também os chilenos, né? Só para você ter uma ideia, só uma comitiva de chilenos vem com cerca de 800 ônibus. Você já imaginou o que é isso? Cada ônibus com 40 pessoas. São 800 ônibus que já estão catalogados para entrar via rodoviária, então via terrestre. Então a Polícia Rodoviária Federal, ela não vai possibilitar um comboio muito grande. Vai ter que dividir, vai ter que fazer esse comboio em partes, né? Porque senão isso compromete tráfego, circulação, segurança. E existe também a preocupação, digamos, com as seleções que vêm a Curitiba, né? Nós teremos a seleção da Rússia, que está nesse problema com a Crimeia, com a Ucrânia. Nós temos a seleção do Irã também, que é uma seleção muito visada em termos de terrorismo mundial. Nós temos a preocupação com a Espanha, que é a atual campeã do mundo e que também tem uma grande visibilidade e que vai ficar em Curitiba. Então a gente tem todo um aparato trabalhando em cima disso, de tecnologias antiterrorismo, antibombas, antirradioatividade, QBRN. Então a gente está realmente, pedindo para você que nós estamos preparados. E na política de fronteira aí com o exército também nos ajudando bastante, aí tem o 34 Batalhão aí, que é muito bem coordenado pelo Messias, nós temos aí o general Pouzinho em Cascavel, mas também está nos ajudando bastante, em Curitiba o general Carbonel, o general Freitas, o brigadeiro Roberto Carvalho, enfim, as forças armadas estão preparadas, inclusive com as equipes de contingência, se houver necessidade, eles estarão de plantão. E esperamos realmente que a Copa seja um sucesso aqui no estado do Paraná e também em todo o Brasil. Em Curitiba serão 4 jogos, muita expectativa para essas partidas? Há bastante, né? Bastante expectativa, porque nós temos assim uma presença já mais ou menos qualificada pela rede hoteleira, pela Embratur, de 120 mil turistas no Paraná, estrangeiros, só de fora, e mais 600 mil brasileiros. Agora mesmo pela manhã, nós estávamos fazendo um levantamento pela Embratur dos turistas que vêm ao Brasil, esperava-se 600 mil. Eles já estão avaliando, passando para 800 mil turistas, né? E nós fizemos também uma avaliação, Guilherme, daqueles países que vêm jogar em Curitiba, na sede de Curitiba, os que passaram por Foz do Iguaçu durante 2013. Então, veja só, da Espanha, passaram 27 mil turistas por Foz do Iguaçu. Da Austrália, 13.900 turistas, da Rússia, 5.900, Equador, 4.300, do Irã, 534 turistas, 29 de Honduras, 34 da Argélia e 29 da Nigéria. E a seleção que vai ficar aí em Foz do Iguaçu, a Coreia do Sul, fica concentrada no CT do Flamengo, passou, ano passado, 8.872 turistas só da Coreia do Sul. Então veja que a procura é muito grande, né? E outros países, por exemplo, da Argentina, que vai jogar aqui no Brasil, passaram por Foz do Iguaçu 258 mil turistas. Dos Estados Unidos, 30 mil, da França, 27 mil, Alemanha, 27 mil, Japão, 25 mil, Inglaterra, 19 mil, Itália, 14 mil. Pela Ponte da Amizade, 133 mil pessoas por dia e 43 mil veículos. Então veja o que é importante para nós esse fomento turístico centrado na Copa. Entrevista de Mário Celso Cunha, coordenador da Copa no Paraná, material que está disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. Vamos conferir rapidamente as opções de baladas para o fim de semana na Tríplice Fronteira. Fartal 2014, arena coberta de shows, sem lama na arena, pelo menos. Banda CW7 é a atração desta noite de Fartal 2014. Na ONU Music Hall, Jota Quest é a atração da noite de hoje. No Zeppelin Old Bar, música de Bon Jovi com a banda The Runaways. No Balinas Pub, festa 80 e 90. No Woods Bar, Douglas e Ana Paula e João Vitor e Matheus comandam o sertanejo ali no local. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 7 de junho de 2014. Vamos já na sequência ao repórter CBN em rede nacional.